hide like burning bright in the forests of the night. Tiger, burning bright in the forests of the night. Crises. Embora. And just listen. Sejam muitos os instrumentos de ação do governo na implementação de sua política econômica. Com ele, meus filhos, a transportar. Feito de som, música e saudade. Ao Banco Central cabe o mandato de manter a inflação reduzida. Sobretudo porque o Banco Central dispõe de apenas um instrumento, a política monetária. Mesmo com apenas um objetivo e apenas um instrumento, é teoricamente possível formalizar a atuação do BC de diferentes maneiras. Durante muito tempo, a política monetária era executada via controles de agregados monetários. Essa prática, contudo, mostrou-se crescentemente ineficiente à medida que os sistemas econômicos criavam mecanismos substitutivos de geração de moeda não oferecida pela autoridade monetária. Com os avanços de tecnologia, cada vez mais parte desse avanço, com os efeitos sobre esse avanço, sobre os processos de produtivo, de comercialização e de consumo, este componente de criação endógena de moeda tornou o mecanismo ineficaz, resultando em seu abandono pela maioria dos bancos centrais. É importante destacar que isso não significa falta de atenção ou de cuidado com a evolução dos agregados monetários, que permanecem sendo monitorados rigorosamente. Eles apenas deixaram de constituir a variável de política. Outra opção foi ter a atuação do Banco Central exercendo a política monetária via o controle de câmbio, o que implica todo o esforço realizado pela autoridade no sentido de gerir a trajetória do câmbio. A evolução das últimas crises... Um abraço e um ótimo dia. Valeu. Bem, meia-noite e 56 e nós continuamos com a nossa programação até às 3 horas e vamos de música, galera!